a ti encontramos o caminho. Com o coração aberto, vamos nos conectar na empatia que nos une. Encontramos o caminho, um gesto simples, a harmonia irá reinar. Vamos sentir o amor e a compaixão através da empatia. Seremos irmãos, juntos vamos construir um mundo melhor, onde o entendimento é o nosso maior tesouro. Quando compreendemos o outro sem julgar, criamos laços que nunca irão se desfazer. Na empatia verdadeira encontramos a paz, e assim seguimos juntos rumo ao amanhecer. Na luz de empatia encontramos o caminho. Com o coração aberto, vamos nos conectar na empatia que nos une. Encontramos o caminho, um gesto simples, a harmonia irá reinar. Vamos sentir o amor e a compaixão através da empatia. Seremos irmãos, juntos vamos construir um mundo melhor, onde o entendimento é o nosso maior tesouro. Quando compreendemos o outro sem julgar, criamos laços que nunca irão se desfazer. Na empatia verdadeira encontramos a paz, e assim seguimos juntos rumo ao amanhecer.